Salvador, gol 1961. Direita da El. E quando possível, a proa de bridge. Só confirmando agora, mandei um. Guardando o brinde quando possível. 4-0, saída da Elfran, 3-2-3. Muito obrigado, Planeta. Bom dia. Controle 1, ponto de reação, na 3, 5, 1, 7, fechou o arbor, passando 1.500. Então 360 na arbor, tá? 3, 5, 1, 7. 400 na saída da El, para pedir a 400.